now 022, request taxi. How many people on board, please? We have total on board 159 plus 12 crew. Portugal 022. Clear taxi via April 1, India and Alpha. On holding point, contact tower 118.6 at Portugal 022. Via April 1, India and Alpha, on holding point 118.6, Portugal 022. Muito grato, boa, boa tarde. Boa tarde. Seja leste, 390. Ingresso leste, portão 05. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Pezulu 10. Subida da AEL, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5456, o código 5456, e o controle 1208. Autorizado com fins, nível 360, via Pezulu 10. Saída da AEL, Leda, Bridge, primeira curva direita. Frequência 120.8 e transponder 5456 para o gol 175. 755, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará quando pronto na ponte 8, gol 175. 725, pronto, pushback acionamento, Verona. Sempre aguarde no 925. Aguardando. Puxa a cena no 1, chama para início táxi. Obrigado, porta táxi, chegou 925. Tráfego controle. O senhor tem condições de confirmar a posição? Estão afastado quantas milhas? Pro Tower, muito boa tarde. É Portugal 022, holding point from way 104, ready 45. Portugal 022, clear line up and take off on a 10. The wind is 180 degrees with 07 knots. Altitude 7 now 1016. Clear for line up and take off on a 10. Again, 1016, Portugal 022. Boa tarde, senhora identificação. A chegada é a Mari, desce aos 50. De Portugal e Alemanha. Olá. Você sabe o resultado do jogo que está correndo agora? não, e o pior que eu não sei não. Grave. 20 para 150. Coluna 62, acena identificação, voo a Duna, desce inicialmente o número de voo 100. Duna identificou 100, voo número 2. Tempo ainda 0-0, Portugal e Alemanha. Muito, muito obrigado, né, Portugal. 0-2 rolling for immediate takeoff. Clear takeoff, runway 10, the wind is 170 degrees with 07 knots. After the wind, Portugal 0-2, thank you. 2-0 fazer o ILS? Acionamento no portão de número 4. 3145, aguarde para pushback, acionamento é número 2 no setor. Vamos aguardar, 3145, obrigado. 2012, Lua. O Gol 1612 vai ultrapassar a aeronave que está agora à posição de 12 horas, 12 milhas, no rumo nordeste, passando 080 para o 050. Charlie 208 da Força Aérea. Cinti 612 não possui o mesmo notiquez nem visual. Poderia confirmar qual a distância? Está agora 11 milhas à sua frente. Cinti. Sobre esse controle? Portugal 022 Airborne at 13, contact now 120.8. 120.8, Portugal 022, grato, até a volta. Até a volta. Subindo para o 160, Alfa Tango 72 da Trip. Gente, também negativo de guerra. Salvador, de fato, muito boa tarde, Portugal 022, crossing, contato 900, boca de fato. Portugal 022, radar contact on departure, contact level 370, book a departure, ZIPA transition. Contact level 370, book a departure, ZIPA transition, Portugal 022. Zona 2 recebe o tráfego do trip agora, 11 horas 10 minutos. Pegamos caravan aqui, o voo no meio no 2, vai ser bom. Tá cruzando agora o nível com o tráfego 11 horas, nossa. Afirmativo, o no meio no 2, tá reautorizado o nível de voo 080. 080, meio no 2. Aguardar a ultrapassagem do caravan e após ser autorizado para 3 mil pés. Gente, meio no 2. Salvador, Atalho, 925, Gol 925, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ok, ali mantém 1-0, Gol Duna desce para 2015, livre final, e LS é que seu reporte estabilizado, Lima Kilo Bravo. Kilo Bravo, Santa. No 612, tráfego já ultrapassado, posição de 3 horas, o cara, vão se rodar para 3 mil pés, ajustado 1015. 3015, gol no menos 10. Nossa 3-4 vai completar o perfil da chegada na área. Deixando agora para 4 no pés ajustado 1015, está devido à restrição de altitude orientada. Imagem, pistão 1-0, vento 170 graus com 0,7 nós. Obrigado, decolagem 1-0, gol 1-5. Voo 925, decolada 012, Cogino 17, chama o controle em 120.8, bom voo. 308, voo 925, voa. Observador, o gol 1093, remota 14. Visita acionamento na posição, posterior pushback. O acionamento na posição está autorizado, aguardando apenas para o pushback. Está autorizado o acionamento, aguardando pushback, gol 1013. Para o Taxan 3145 com 130, autonomia de 4 horas, alterando barulhos. Táxi via Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Indy Alfa 18.6, obrigado. Bom final de semana. Nada. 60 no perfil, agora leva. 360 no perfil, ao Porto, eletrão. Salvador, boa tarde, 601-250 para 160, informação, cheia. 601 na Gol, boa tarde, eu tenho a identificação dessa 050 na chegada Bonf. 050 na Bonf. Qual o custo localizador, Lima Quilo Bravo? Lima Quilo Bravo, completo final, chama terreno no 8-6-200. Bota o chama 2-8-9, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Uno 62, desce para 2015, liga o sinal e elétrico, seu reporte estabilizado. 2015, chama estabilizado, 62. Essa 3-4 já é autorizado agora, 3.000 pés ajustado, 1015. Essa 3-4, 3.000 pés, 1015. Atenção de quando passar o externo, vou destacar, e solicita a base pela direita, na pistola 7, está autorizado, Lima Quilo Bravo. Afirmativo, Lima Quilo Bravo, sem problema. Após o externo, o senhor cancela e prossegue para uma base pela direita, final da 17. Chame na final da 17, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo. Sr. Brown, good evening, go 1856, request clearance 350 to receive. 1856, are you ready to copy? Ready. Gate Recife, flight level 390, via upper with 58, Puka departure, Caju transition, after departure, left turn, cost code 5527, 5527, and Salvador departure control 120.8. Clear 290 is in the upper with 58, departure, route transition, left turn after departure, 5527208. Correct, report for pushback and start up. Correct, push and start. Send number 2, go 1856. Go ahead. 1856. 1856. Paulo, gol 1755 para o táxi POV 120. Autonomia 3 horas e 30. Alterna cabina. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 286. Via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera 286. Gol 1755. Adoro, gol no 0 ou no 3. Pushback. No 0 ou no 3, está aguardando apenas a passagem do, táxi, do tráfego da companhia, só retaguarda para iniciar na remota no 4. Após a saída da aeronave da companhia, está autorizado no 0 ou no 3. Está autorizado no 0 ou no 3. Leda após Leda, bridge. Leda após bridge. Rio Bravo, livre pouso, pista 17, o vento 160 graus, 05 nós. Estabilizado. Ah, sim, mas estabilizado, gol no meio no 2. Completa final, chama turma no 862, gol no meio no 2. 286. Torre, boa noite, gol 17. Ponto de espera do 0, pronto. 1755 autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar do 0, gol 1755. Desce agora para 2.000 pés, ajustado 1.015. Está livre a final ILS X-ray, reporte estabilizado, 1134. Está descendo para 2.015, está livre o ILS X-ray da 10, reporte estabilizado, 1134. Salvador, gol no meio, 2, boa tarde, final da 1-0. O meio 2, tráfego avistado, altímetro 1-0-1-5, contra a aproximação 737-800 da companhia, já iniciando a rolagem. Certo, avistando, aguarda, com 1015, gol no meio, 2. Iniciando o gol no 735. Foi ciente. Chama Recife, 1288, 860, obrigado, Matheus, 9 e 2. Comente, Mauro. Oi. Menos 2, o altímetro agora 1-0, 1-6, o vento é 1,60 graus com 6,12 de nós, está autorizado o pouso na 10. E 16, autorizado o pouso na 1-0, vou no meio, mas aí. 755, decolou os 26, controle 120, decimal 8, tenha uma boa tarde. 208, obrigado e uma boa tarde. Paulo, boa tarde, 3567, decolou. Autorização de tráfego 360, Brasília. Autorizado Brasília, 360, via Pezulu 17. Subida Arbor Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem. O código 5531 em controle 1208. Poderia repetir, por gentileza? 5531 é o código. Paulo, gol 1013. É pronto para o táxi, tem 160 a bordo, 4 horas e 15, alternando Galeão. Táxi Apache, Indy Alpha, ponto de espera, chame 286. Apache, Indy Alpha, ponto de espera, 286, gol 1013. Sanitão, 3567, queira me desculpar, vamos autorizado 360, 3217, árvore emergência a saída, teremos o próximo modelo 5531. Com controle 1908. 208, com controle 1908. Obrigado. Paulo Salvador, gol no menos 2. 3567, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Muito obrigado, senhor. Avisou com a cabeceira 10? Afirmativo. É, pronto, afinal, chama para o 8612. 8612, ontem. O 601 no livro de restrição desce para 2016, livro final ILS XL, reporte estabilizado, gol no 601. Okay, livro de todas as restrições desce para 2016, autorizado XL, reporte estabilizado, no 601, no gol. 016. Repouso na 10, no 06134. Salvador, boa noite, gol 1013, ponto de espera da 10, pronto. O número 3, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10, 1013. 1013, perdão, pode visar o coronavírus na final da 10? Afirmativo. Faz o caravan que pousa, ali e mantenha a 10. Faz o caravan ali e mantenha o gol 1013. 2, aguardante da Juliette, aeronave que vai sair no táxi. Mensagem foi pro gol no meio do 2? Tá, Remo, vai manter antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Ok, vai manter antes da Juliette, gol no meio do 2. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4206. 4206, prossiga. Apresentação, Recife, nível 370, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, saída PUC, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5534, coteja. Autorizado Recife 370, VP 58, decolando pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 208, transponder 5534, azul 4206. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Já está pronto. Gente, será o próximo para pushback no setor, aguarde. Aguardando, 4206. Chama Recife 125, alternando na 3325. 3325. 3325. Está livre decolagem da 10, o vento é de 1,60 graus com 62 nós. Livre decolagem da 10, gol 10, 13. Bom voo, boa noite. 308, boa noite, gol na 0 na 3.